quero ser um filho da paz partilhada de um coração. Como eu queria poder fazer com que haja a paz e união. Só se constrói uma comunidade pacífica com a força, a paz e a união de seu povo. Apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filho de Deus, aqui somos e atribuímos, esperamos filhos que no de futuro Deus. Apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Mas compreensão na vida, espero que teremos dia filhos de paz de e muitas alegrias. Ainda somos filhos de Deus. Filho de Deus, aqui somos retribuindo, esperamos filhos que no futuro Deus. Mais solidários apesar sejamos. Apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filho de Deus, aqui somos. Filho de Deus, aqui de somos. Deus. Filhos de Deus é que somos e até por isso esperamos paz no coração de todos. São poucas pessoas que aqui pensam como nós. Religião bem ao certo não é a nossa voz. Queríamos que todos os tipos de gente refletissem na mente, visse o mundo como vê a gente, encarassem a vida de frente, diverso de qualquer jeito, para ver se um dia o pobre venha a ter respeito. Desigualdade social não é o ponto principal, e sim apenas mais um dos fatos que no decorrer desta música, neste momento que estou cantando, será citado. Filhos de Deus ou da rua. Estudei mas não sei até hoje qual nome dar às crianças de rua. São insuportáveis palavras de otários que pensam que tudo na vida é flores. Não sabe que da rosa mais bela pode vir odores. Pessoas que ao contrário de nós, com muito suor no corpo, resolvem os problemas da vida com um sorriso no rosto sem fazer nada. Pessoas inocentes subordinadas fazem qualquer coisa para colocar o leite e o pão das crianças em casa. Tirando até vidas, pode crer, por causa desses otários que estão no poder, que por muitos motivos querem nos esconder. Talvez porque nossa mensagem os atinja, dizemos o que eles não querem ouvir, ferimos todos seus pensamentos ruins. Somos tão vulneráveis neste mundo como um grão de areia. Na certa pensamos que estamos certos, mas só fazemos besteira. Filhos de Deus esqueceram o que são. Quanto mais meu povo na política precisava de compreensão, só prego a desunião. Em um caminho para o nada minha gente caminha. Cada dia que passa, passam vontade de ser alguém na vida algum dia. E nem que esse dia chegasse mais, espero que o meu povo caminhe sempre é em frente, sem ter medo destino, de otários como esta gente. Tremenda parada é ver essas caras imundas na televisão, dizendo meu povo te ajudarei então. Tá ligado como você me disse, otário? Somos ruins, nossa mente não permite Deus dentro dela. Nosso rap só fala de favela, da nossa voz só parte o mal. Te prova o contrário, Deus nos ilumine. Toma minha fala e te fala, rap é união, paz. Aglomeração de denúncias, verdades acima de tudo, provar que nós somos iguais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não dê atenção em boca de quem não sabe que fala. Estou aqui provando que não me escondo e sim te mostrando a minha cara, sem medo que alguém agora me pare. Pois diante de Deus somos todos iguais, todos seres mortais. Pois eu tento fazer o certo, o que é certo é bendito, louvado seja meu Deus que não tira a vida de quem tanto mata. Quem mata não pensa na vida de quem já morreu. O caminho a escolher, meu amigo, é teu. Matar ou morrer, fica em você a ideia. Quem nunca morou em uma favela ou talvez na periferia, conviver com a lei do cão, ponha na tua cabeça, não é brincadeira não. Teu irmão está morto, teu filho está dentro de uma prisão, e seu próximo destino talvez seja a escuridão das trevas. Quem sabe uma notícia dessa abrisse seus olhos lá na quebra, mudasse sua opinião. Talvez depois disso considerasse um preto, um pobre como seu semelhante, como seu irmão. Se alguma vez precisar de um hospital e ser atendido com má qualidade, com pouca vontade, sentir na pele o que é ser discriminado por um monte de fitas em sua vida, ter dado errado. Se por azar seu pai não ter tido nada na vida, e por isso nada na vida do seu pai você ter herdado. Pobreza não é defeito e nunca foi pecado. Filhos de Deus, apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filhos de Deus, apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filhos de Deus, apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filhos de Deus, apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus esqueceram o que são quando tiram a vida de uma pobre alma que não devia nada. A dor alheia para muitos é um prazer. Todo anjo tem o seu demônio, a que você sabe matar, você sabe morrer. a mensagem real, cara, você pode crer. Te aviso então, depois do vacilo, irmão, rezar não adianta não. Um monte de velas são preces inúteis. Pede misericórdia e queima o filme de sua estupidez. Tento ver coisas boas ao meu redor, disfarçar a revolta, mas só vejo sangue e vítimas à minha volta. Qual será sua máscara, cara? Pode me dizer agora. Veja em sua face o rosto de suas vítimas. Vidas perdidas, pessoas às vezes invictas com a vida. Recebidas no mundo com um tiro no peito. Puta que falta de respeito. Sinto como se fosse no meu peito. Não tiveram sorte. Eu vejo a morte surgindo do vale das lágrimas. Se hospedam ali desamparo e egoísmo. O fim de vidas precárias. Quer voltar atrás, pedir desculpas pelo que fez de errado. Lugar errado, hora errada. Sua alma, meu chapa, já foi condenada aqui. Pra você é o fim da estrada. Filhos de Deus, apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filhos de Deus, apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filhos de Deus, apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filhos de Deus, apesar desse mundo perdido, ainda somos filhos de Deus. Filhos de Deus, eu sei que a todo momento sentimos por dentro vontade de ser alguém na vida e provar para muitos que te criticavam que você é mais do que muita gente dizia. Prove que você é muito mais do que você mesmo pensava que pudesse ser. E pratique só o que é bom, porque aqui na terra, mano, a maldade é cruel demais. Rogai ao Deus por vosso reino, não se deixe levar jamais por falsas ideologias, pensamentos negativos no seu dia a dia. A maldade é cruel demais. Rogai ao Deus por vosso reino, não se deixe levar jamais por falsas ideologias, pensamentos negativos no seu dia a dia. A maldade é cruel demais. Rogai ao Deus por vosso reino, não se deixe levar jamais por falsas ideologias, pensamentos negativos no seu dia a dia.